posso ver o seu olhar. Hosana, Hosana. Mesmo que eu queira te esquecer, eu só consigo lembrar de você. Hosana, yeah. Sempre que eu vejo as estrelas e a lua passei pra você. Hosana, Hosana. Nunca imaginei que gostaria tanto assim de alguém. Tempo passou sem te esquecer. Hosana, yeah. Meu coração chama por você. Eu amo você. Para o céu azul eu posso ver o seu olhar. Hosana, Hosana. Mesmo que eu queira te esquecer, eu só consigo lembrar de você. Hosana, yeah. Sempre que eu vejo as estrelas e a lua faz lembrar você. Hosana, Hosana. Nunca imaginei que